Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Histórias da vida que canto nesta canção.

canal 2 da Antena Web. Casinha tão boa. basta quanto meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar a contar vindo do céu. Thank you.